torre 198 decimal 6, qual foi o B? BR2. 2 a bordo, chame torre 198 decimal 6 para iniciar o táxi. Julieta Tango Zulu, bom voo. Julieta Tango Zulu, bom voo. Paulo, voo 399, pronto para o táxi. Está com um pouco de cabana, treinando com 20, com 4 horas. Chega. Faz 5, agora vai ser acionar para Ilhéus 80. Prezado acionamento, reporte para o táxi. Só aí, 399, bom dia, boa noite. Posto à posição de 9 horas, 20 milhas, 22 milhas, com a mesma rota, está marcando nível 400. Nível 380, estamos para passar 50 milhas, também na mesma rota, mantendo o máximo 82. 360 é o nível máximo. Salvador, boa noite, é o voo 1692. Voo 1612, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, ao número 2 para pouso, vento 220 graus, 109, ajuste no 0 no 3, os últimos 90 metros fechados devido a obra, se informa aí quando pista livre. Positivo, aguardando a autorização de pouso, ciente os últimos 90 metros. Juliette Tango Zulu, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Sem autorização. 360 para Brasília, Tango Zulu no 7, decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3.000 pés, após esquerda, subida gole, transição ou fito, controle 199.35, aciona 5010, então 3567. Afirmativo 360, autorizado para Brasília, decola da 28, mantenha a proa até 3.000, após curva esquerda, saída gole ou fit. O controle em 1-9935, transponder 5090 até 3567. Sejamento correto, 62, chame pronto, pushback sonamento 3567. Chamará. No controle 1-9935, tem bom pouso, posso mais invicta. 4 no 5, Ilhéus, aguarde um minuto, cobre. Aguardando, você corta. Que vento? Papá Romeu, Fox Talk, Mike Vento. Acione 0242, Papá Romeu, Fox, Mike Vento, confirme posição. Tá 35 milhas de Salvador, tá mantendo nível 075, visual pro da rotatória. Acionado 5100. Vai acionar 5100. Acione 0242, controle PR, informe. 0242, Mike Vitor. Possibilidade pro da rotatória. Inicialmente uma proa de Paripe. Mike Vitor. Papa Romeu Fox, Mike Vitor, desça para 1500 pés, ajustando 0 no 3. Mike Vitor, atenção, pouso na 1-7, né? Controle ciente, vou na proa de Paripe e reporte para ingresso no corredor Interlagos. Mike Vitor. 3175 Guarulhos 400, Operuísk 50, Aerovia. Decolagem da 28, mantém proa até cruzar 3.000 pés. Após esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5001, então 3175. Aqui é o seu 3175, autorizado nível 400 para São Paulo. Após decolagem da 28, mantém a proa 3.000 pés, esquerda, na subida gole, transição Gonza. Aerovia Uniforme UISC 50, controle 1935, código 5001. 3175, destino Guarulhos, chame pronto no 10, pushback fenômeno. Ok, está pronto para o pushback até 3175. Autorizado, chame táxi, 3175. Chamar o táxi até 3175. Está cruzando 070. Gente, Mike, Fox, Vitor. Quatro no cinco, cópia. comando Oscar Bravo Eco, visual com o campo. Oscar Bravo Eco, para ingresso do circuito de tráfego, chame torre na frequência 118.6. Camarada Torre, Oscar Bravo Eco. Rolagem até 3.000 pés, após curva esquerda, subida gole até a posição oval, após direto. Controle 1.9.35, aciona 5.0.14. Ok, então autorizado 120, golfinha 77, a colanda 28, mantém a proa até 3.000 após curva esquerda, gola é val, após DCP, 1935-5014, é o transponder, 54-5495. Correto, chame para o funcionamento, 3545. Chamara. 1077, tá? Autorizada a decolagem, pista no 7, vento 200 graus, 08 nós. Fica Bravo Eco, reporte ao final 2 milhas, capseiro no 7. Reporta final 2 milhas, Bravo Eco. Aí, ano 2 livrou. Aos 1 no 7, 1, 2, 1 nesse mandato. 2 1, nós, boa noite. Positivo, o portão será 8, aguarda início do táxi do Airbus da TAM. Falou, meio no 2, livrou. Meio no 2, ingressa Alfa, após taxiway Kilo, táxi via parte 3, gol no meio no 2. Ok, vai ser Alfa, após Kilo, parte 3, com meia, 1 no 2. Julia Tango Zulu decola aos 18, controle 119, decimal, 35. Zulu, Brasil, boa noite. Para ingressar via pista, temos um tráfego para decolagem, após será autorizado. Sete meia no bloqueio de Salvador, no bloqueio de Salvador, chame frequência 12685, 2085, alternando 125, decimal 45, coral 76. De autonomia alternando com o fim. Gol 1601, assina identificação, chegada e pitch, desse mantém a nível 070. 070, gol 1601. Objeto 6720, após a passagem do TAM à sua frente, livre, prosseguir portão 8. Após a passagem, vai pro 8. Estou voando a produção rotatória em descida para 1.500 pés. É Papa Romeo Foxtrot Mike Vitor. Fox Mike Vitor na prova rotatória, descendo para 1.500 pés. Mike Vitor. Vento 210 graus, 10 mais. Primeiro pouso, Oscar Bravo Eco. Parte 1, no portão 05. Ou 612. Boa noite, 76, só identificação. Vigilância, mantenha nível 410, no 876. Observador, Costeira 2733. Era 2733, prossiga. 2733 está com o plano para voo local, perfeito da Yankee para acionamento. 127.3, alterne 123.0. Quando 399, autorizado a decolagem pista 28, vento 210 graus, 10 baixo. Autorizado a decolagem pista 28, vento 399. Alô, Eco no solo, para o Pax 5. Para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, para o Zumbi Alfa. Alô, Eco, boa noite. Siga, me mantém ainda a posição. Temos um tráfego agora na final da pista 28. Golo 399, decola aos 22, controle 119, decimal, 35. 1935, boa noite, Golo 399. É. Colo 399, contato radar da Palácio, disponível 380, saída agora de transição Gonza. Colo 380, gole Gonza, foi destruído, mantém 3 mil pés na proa. Continua, mantém essa instrução, Golo 399. Confirme, Golo 399. Espera, aguarde para decolagem. Vai manter o ponto, espera, 3567. 9 em ascensão, nível 380. Gole da presidente, 380, nível Golo 399. Fox, Mike, Vitor, visual com a pista? Visual. Para ingresso circuito, no turno 118, decimal 62. Mike, Vitor. Controle Salvador, Papa Romeu, Golf, Mike, X-Ray. 208, 420, Galeão. É, 208, afirmativo. 208, ok, 208. Prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, lá, torre 118, decimal 6, tá no 3175, vamos logo. Ok, Juliette Alfa e após o ponto de espera, a torre 18-6, tá 3175, boa noite. Laje, reporte, cruzando 2500. Bora, cruzando 2500, Golf Mike 18. Aeronave chamou o carro. Visado, baixada e travada, avistando o tempo 3190. São 3190, complete na LS Zulu, chame torre na frequência 118, sua meia dúzia. 18 também, obrigado. Uno 601, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 3, autorizado final LS Zulu da 28, reporte estabilizado. 2013 autorizado o procedimento 28, turno 601. A pista 1129 da presente voa em proa da posição Jona. Proa da posição Jona para cá. Informa aí, eixo da pista 28 livre, número 1 para pouso, vento 210 graus 089, ajuste 10 no 3. Quer tentar os últimos 90 metros fechado de VW. É, os últimos 90 metros? Os últimos 90 metros. Tem autorizado pouso na pista 28, vento 210 graus 089. Livre pouso na pista 28, tá 390. Falou, pode me dizer. Mike Vitor no solo aos 26, na costa de estacionamento. Mike 5, Morgana, mais. Autorizado backtrack, ao estacionário em frequência. Obrigado, boa noite. Espera 2733, pronto, cópia? Afirmativo. Ok, 1000 pés, corrigindo, 1500 pés, o circuito de tráfego da pista 28 decola da referida pista, curva esquerda para ingressar perno do vento. Chama a torre 118 decimal 6 e aciona o transponder 0170. Aqui autorizado, tráfego visual, decola 1500 pés, curva esquerda para perna do vento, torre 118.6, vai acionar 0170. Inicia o táxi e aguarda. Confirme, não consegui receber, prossiga o táxi e... Aguarda para o cruzamento da pista. Tá, afirmativo. Só no gol no 755, está pronto novamente para o seu estacionamento, portão 4. Autorizado, chama o táxi, 755. No solo aos 28121 decimal 9 Livrar. 29 Livrar, 3190. 399, passa nível 110, chame Recife no 28 decimal 8, aperna 133 decimal 25. Recife 288, aperna 3325, 1399, boa noite. Boa. Vento 210 graus 089, pista livre tem autorizada a decolagem, pista 28. Livre decolagem, pista 28, tá 3567. E a Alfa ingressa via Kilo para o pátio 3 e chama para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, chama ingresso no pátio 1, tá 3190. Altura siga minha solo. Boa tarde, da presente boi toda posição marítima. Toda posição marítima. Gregório chegada a Sara em Salvador, pista 28, para descer. Salvador, boa noite, até 3175, próximo ao ponto de espera, pista 28, pronto. Para descer, viu? A secundária 123 decimal 0. Ativo, confirme para a sola. Polo 601, tem autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 08 nós. C3, pouso 28, Golo 601. Pushback, acionamento 35415. 35415, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, chame táxi. Qual é o autorizado? Até o pushback, já já você tira aí a fonte, pera aí. Para o nível aeroporto 150, minha tela 08. Passo nível 110, chame Recife 128.8, alternando 133.25. 1288, alternando 13325, Tucson 3567, chamando de. Transição fita. Olha, transição fita, obrigado. Salvador, Webjet 6720. Confirme? Webjet 6720, estamos no portão 8, autorização de tráfego 340 Galeão. Estamos em navegação, voando pro da posição acima. Banco de pássaro. Frequência alternada no 24, decimal 5. Volume 601 no solo aos 35, livre à esquerda, mantém a posição e chama o solo 121 no decimal 9. Livre à esquerda, mantém 219, dono 601. 202733. Na esquerda, prossiga. Observando o tráfego, livrando agora a pista principal, está autorizado o seu cruzamento, seguindo a mesma. No ponto de espera, reporte ponto para decolagem. 733, seguindo a nave da Gol, vai cruzar a pista e cortar no ponto de espera. Fechou. Por favor, na 601. 601, táxi livre, Alfa e Juliette, portão... Meia dúzia na minha escuta. Alfa Juliette, meia dúzia na sua escuta. 1399, chama agora 1264, alterne 128, decimal 8. Alterne. 390, vale, quanto? Para o táxi, o trip 5495, 58 PB, 4 horas e 40, alternando ponto seguro. 28, vento 220 graus, 09 nós. Livre de colagem, pista 28, tô 31175. Boa noite, nível 380, direto Sagaz, 1399. Torre Rono 755, boa noite. Boa noite, Rono 755, ali mantém, pista 22. Ali mantém, 22. Salvador 1856, voltando, com gentileza, poderia nos informar a provável saída, senhor? Guará 1856? Isso. Saída Aron, transição Melinda. Aron, Melinda, obrigado. Vamos 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 9:35, 3175, boa noite. Equipe 545, a nave da Globo tá entrando aí no pátio, parando no portão meia dúzia, tá visão com ela? Afirmo. Que ela vai parar no portão meia dúzia aí da ponta do terminal, assim que ele parar aí pode taxiar via Juliette Alfa até a ponte espera e chamar a torre de 8 desse meia dúzia quando lá. Decolando da 35, agilizaria pro senhor? Na 35 negativo, 35 vai ter que fazer espera. Ok, então, disse no táxi Juliette Alfa, ponto de espera 18-6-5-4-5. Web 6708, emitir redução para 2509, 6708. 20008. Iniciando a decolagem da 28, o Golo 7, 5, 5. Com a navegação, vou entrar hoje aqui no Santos 2533. Tô com espera pronta. Força aérea 2733, ali mantém, puxa 28. 733, ali mantém. Pelo 75 controle. Tá 3, pelo 75, prossiga. Controle 175, turva inicialmente restrita ao nível 140, coordenado para o centro do CIF. Ok, nível inicial 140, 3175. Mantenha o perfil da saída Gole e transição Goza. Ok, mantendo Gole, 3175, Goza. O controle Salvador 6708. 708, prossiga. Perdeu o contato com o centro. Está cruzando 225 para o 150, está na proa de Mari. Pode voar, Cari? Na proa de Faro, Web 6708. Ok, voando Faro, 6708, descendo para? Inicialmente é o nível 150. 150. Olho Salvador, boa noite, Golo 755, passa 2.500. Cono 755, contato radar decolagem, subo nível 360, saída Gole e transição Gonza. Gole Gonza 360, Cono 755. 7708, tráfego 10 horas.